Ele vive. Ele é o Todo-Poderoso. Para Ele não há nada demasiadamente difícil. Se Ele venceu a morte, todas as outras coisas nesse mundo são inferiores à morte. Então Ele pode superar e nos ajudar a superar todas as outras. E depois, no dia da ressurreição final, superarmos e vencermos também a morte. Aleluia! Vai ser lindo aquele dia. As sepulturas explodindo todas. Aleluia! É, o poder do Senhor vai nos ressuscitar. Ainda que seja só pó lá dentro de uma sepultura, ou quem morreu no mar, diz a palavra de Deus, o mar vai devolver os seus mortos no dia que o Senhor voltar. Aleluia! Que dia maravilhoso! Que dia maravilhoso! Você tem essa expectativa, essa espera. Se você tem Jesus no seu coração como o Senhor da sua vida, você deve estar esperando por esse dia. E se esse dia não vier, você vai a Ele. Um dia Ele vai vir, mas se não for enquanto você ainda está aqui, chega o último dia, nós temos que nos encontrar com o Senhor. Eu gosto muito daquela palavra que um homem que fez uma grande colheita, um agricultor, ele colocou todos os cereais no celeiro. Imagino que esticou uma rede na varanda da sua casa e disse: bom, agora é sombra e água fresca, o tema do culto jovem de sábado. Agora é descansar o resto da vida e não ter preocupação nenhuma mais. E o Senhor naquela noite veio a ele e disse: louco, esta noite te pedirei a tua alma, e o que tens, para quem será? Que coisa! Não tem nada mais seguro do que andar com o Senhor. Tudo nessa vida passa, tudo passa. Você veio aqui hoje à noite é porque tem alguma fome espiritual na tua alma e você quer saciar isso. E por mais que você já anda com o Senhor, sempre tem fome de novo. Porque é fome das coisas celestiais. Amém? E Deus vai falar conosco nesta noite. Obrigado. Podemos sentar, irmãos? Aleluia. Você sabe que tudo que cresce muito rápido tem a tendência de cair? Se uma árvore, por exemplo, em poucas semanas ela fica enorme, não deu tempo de aprofundar raízes, com certeza ela cairá. Uma vida de uma pessoa, se ela queima etapas, se ela quer crescer muito, seja na área financeira, por exemplo, uma empresa, se cresce de repente eu digo, questão de um ano, um pouquinho menos som aí, porque vou estourar os ouvidos dos irmãos. Se uma empresa cresce de repente, a tendência é ela cair logo de repente. Se as pessoas às vezes começam a andar com Deus e de um dia para o outro, em poucos dias elas acham, eu já sei tudo de Deus. A tendência é elas lá adiante caírem. Tudo que vai muito rápido é provavelmente que não tem alicerce suficiente. E eu quero falar hoje à noite de pessoas alicerçadas, pessoas que querem crescer, mas crescer sempre para cima, vou usar essa linguagem bíblica, e crescer para baixo. Vamos lá, o apóstolo Paulo falou disso. Diz aí no capítulo 2 de Colossenses, veja uma das cartas de Paulo aí na sua Bíblia. Uma das cartas de Paulo no capítulo 2. No versículo 6 e 7. Vê se todos acharam aí. Crentes que crescem para baixo e para cima são fortes. Você vai entender quando eu quero dizer para baixo e para cima. Diz ali em 2:6. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graça. Amém, irmãos? Só essas palavras. O apóstolo está dizendo para essa igreja aqui estava atravessando uma grande crise. Essa igreja chamada Colossos, os crentes estavam atravessando um momento difícil, quase essa igreja acabou. Entrou dentro dela pessoas dizendo, por exemplo, que Cristo era apenas um vulto. Que Jesus é o Filho de Deus, tá bom. Mas Jesus não era de carne e osso, diziam eles. E o apóstolo estava preso na cidade de Roma. E um outro irmão tinha fundado essa igreja. E esse irmão pediu ajuda ao apóstolo, um irmão chamado Epáfras. E o Epáfras pregou nessa cidade, as pessoas se converteram. E elas receberam o evangelho muito bem. Só que aí veio a crise. E aí ele lembra, ora irmãos, como recebestes a Cristo? Da mesma maneira que vocês se entregaram para o evangelho. A mesma alegria que vocês tiveram nos primeiros dias da vossa fé. Assim também se enraizem no Senhor. Se firmem no Senhor. Andem com o Senhor. Às vezes a gente tem assistido muito, as pessoas dizem, aceita Jesus e está tudo resolvido na sua vida. É isso que diz aqui nessa palavra? Aceite Jesus e tudo é um mar de rosa. Aceite Jesus e sua família fica boa, suas finanças ficam boas, tudo fica bom, de um dia para o outro. É isso que diz aqui? Não. Aqui diz, irmãos, recebam a Jesus. E a segunda coisa que o apóstolo fala, andem com o Senhor. Andar com o Senhor, andar implica em movimento. Quando você anda do lado de alguém, ou você anda atrás de alguém próximo, mas no caso de andar com o Senhor, é fazer do Senhor, Ele andando na nossa frente. Ou quando nós temos uma amizade muito boa com o Senhor, Ele é um companheiro, mas é um companheiro maior, não deixando de ser Senhor. Ele sobre nós. Essa é a ideia, ande com Deus, leve Jesus para onde você for, vai para o lazer, vai passear, leva o Senhor, vai trabalhar, leva o Senhor e os conceitos e a vida de Deus lá onde você trabalha, leva o Senhor lá onde você estuda, leva o Senhor para dentro da tua casa, faça na tua casa tudo o que o Senhor faria. Diga dentro da sua casa tudo o que o Senhor diria para os seus filhos. Tudo o que o Senhor diria para a sua esposa. Tudo o que o Senhor diria para o seu esposo. Viva assim. Isso é andar com Deus. Eu gosto dessa linguagem. E a gente poder dizer, eu estou andando com o Senhor há tantos anos. Tem gente que só pode dizer, eu me converti há tantos anos. É verdade, teve uma experiência com Deus. Mas muito daquela conversão foi um marco que é algo do passado. E a ideia de andar como recebestes a Cristo, aquele marco da conversão, assim tu vai andando com Deus. Você pode dizer que você está andando com Deus? Pode ou não pode? Pode dizer, Ele está do meu lado, Ele está sobre mim. E eu ando submisso a Ele. A Escritura chega a usar uma linguagem dizendo que nós somos servos do Senhor. Servos, escravos do Senhor. Mas de um Senhor desses, eu quero ser escravo a minha vida toda. Você também quer? Ah, um Senhor desse que me disse que o jugo que Ele coloca sobre nós é suave. O Senhor já colocou algo pesado sobre ti que tu não conseguiu carregar? Sim ou não? Não. Agora o mundo aí fora, a sociedade sem Deus, põe cada jugo em cima das pessoas. Amassa, humilha, acaba com elas. Os demônios têm posto cada jugo, as religiões malignas, põem cada jugo, as pessoas chegam totalmente destruídas. E tem que sempre servir mais aqueles deuses e mais oferendas, e mais isso e mais aquilo. E as pessoas estão sempre amarradas, medo. O jugo que o Senhor coloca sobre nós é algo tão bom. Puxar e ter o reino de Deus sobre nós é tão suave que um jugo desses realmente Vale a pena seguir e puxar como se fosse um boi, uma junta de bois carregando e puxando uma carreta. Esse jugo é bom. E aqui não é só receber Cristo, é andar com Ele na conduta diária, andar com o Senhor. E aí o apóstolo diz, de que maneira andar com Deus? Irmãos, diz aqui na palavra, nele, para nós sermos enraizados. Está vendo aí no verso 7? Ponha raízes, por isso eu digo, o crente precisa, nessa linguagem do apóstolo, crescer para baixo. Há uns meses atrás, deu um vendaval aqui em Canoas. Que mês foi aquilo? Julho. Tem uma praça ali perto da minha casa, que caíram praticamente todas as árvores. Passou assim uma risca de vento. Praticamente todas as árvores, mas quase todas as árvores eram da mesma espécie. Quase todas elas eram acácia negra, uma árvore comum que tem aí nas ruas. Você sabe, acácia brota. Passa aí uma máquina num lugar que uns dias está brotando acácia. Por que que as acácias caíram? Porque elas não têm raiz para baixo. Se você olhar quando ela tomba, a raiz dela é superficial, ela espalha no sentido horizontal. E aí ela dá uma árvore grande, quando vem o vento, tomba. É muito fácil tombar. Não tem raiz. Lembra quando o Senhor contou a parábola do semeador? Ele disse que ali era um tipo de pessoa que se convertia no reino de Deus, gostava das coisas de Deus, ficava super feliz, e daqui uns dias morriam no reino de Deus. No sentido, abandonavam a fé. Por quê? O Senhor Jesus disse que elas não tinham raiz. Onde buscar os nutrientes, o alimento? Por que que tem tanta gente ex-crente? Você já se parou? Por que tanta gente também vem para a igreja, vai, sai da igreja, entra, sai, sai. E ao longo da vida se desviou algumas vezes e voltou outras. Por quê? Sabem? Porque nunca tiveram raízes profundas no reino de Deus. Há um tempo atrás eu fui ajudar uma árvore. E batia vento e ela caía e se inclinava, lá onde eu moro. E daí arrumei uma estaca, e realmente eu gosto de cuidar das árvores. E aí fui lá com todo o carinho, botei a estaca do lado da árvorezinha, ela era uma árvore já assim, estava bem ajeitadinha a árvore. Eu vou botar uma estaca, botei, firmei a estaca e amarrei a árvore, para o vento não derrubá-la. Para minha surpresa, em poucos dias, aquela árvore começou a murchar, murchar, murchar. Vocês estão espantados, eu fui ajudar a árvore, tá? Secou e morreu. Me deu uma pena da árvore. E aí eu fiquei pensando, o que foi que eu fiz de errado? Sabe o que aconteceu? Eu coloquei a estaca muito perto da raiz principal e matei a árvore. Pode ser que você é uma pessoa que vem andando com Deus, e alguém, até às vezes no intento de te ajudar, foi botar uma escora em ti, e esse alguém te traiu, te magoou, te ofendeu, sei lá, algum monte de coisas. No fim, enfim, doeu, e a tua fé morreu. Agora eu quero dizer uma diferença entre você e uma árvore. Você não é uma árvore. Se alguém te machucou, se alguém, até querendo te ajudar e por ignorância fez um mal contra ti, e outros, quem sabe, intencionalmente fizeram mal contra ti, tu não tens o direito de abandonar o Senhor. Não tens. O apóstolo está dizendo, para você ser um crente, um homem e uma mulher que põe raízes no reino de Deus. O que faz raízes profundas para uma árvore? Firmeza. Bate vento, chuva, tudo mais, tempestade, a árvore continua de pé. Outra função da raiz é buscar alimentos e umidade. Quando você está andando com Deus, e aí o apóstolo diz, andar com Deus significa estar enraizado. Aí você é um crente firme. Tempestades vêm para cristãos e não cristãos? Essa que cristão não tem tempestade? Me mostra onde está isso na Bíblia. Agora eu vejo cristão, começando pelo próprio Senhor, passou uma tempestade terrível quando penduraram ele na cruz. E lá estava ele, firme em Deus, dizendo: Pai, perdoa essas pessoas, elas não sabem o que estão fazendo. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lá estava o Senhor, sabe por quê? Ele podia ter xingado, ele podia ter blasfemado contra Deus, ele podia ter amaldiçoado todas aquelas pessoas, e com razão. Mas lá estava ele com o coração cheio de compaixão por aquelas pessoas que o maltrataram e que o mataram. Ali estava ele, sabe por quê? Porque esse homem tinha raízes. Agora vamos dizer raízes no céu. Crentes enraizados. Amém? Quantos tem aqui enraizados? Quantos estão? Pastor, eu ainda estou botando raiz. Eu também estou. Estou enraizado, mas ainda estou botando raiz. Eu não sei onde é que vai dar esse negócio. Quando a gente era criança, dizia, faz um furo, sai lá no Japão. Eu acho que as raízes que nós estamos botando vai sair lá no Japão. Raiz, no sentido mesmo, olha, eu quero ser um crente firme, não um crente que tomba com tempestade, com ventos, com más notícias. Não, o Senhor está comigo, eu estou andando com o Senhor. Segunda imagem que o apóstolo usa, além de enraizados, ele diz aqui, crentes edificados. Você viu a raiz, a primeira figura, a raiz? É algo invisível. Sempre você, quando olha uma árvore, e eu, nós olhamos árvores lindas, a gente elogia aquilo que aparece. Mas a raiz não aparece. Eu nunca vi ninguém elogiar a raiz. Eu acho que só a raiz de picão. Quem conhece raiz de picão? Que o pessoal tomava aí para um chá de amarelão, né? Coisas para malária lá no norte do país. Só vi elogio até hoje a raiz de picão. Aquele negócio que gruda na roupa assim, que ninguém gosta. Sabe o que é picão? Um fininho. Só o picão ganha esse elogio. Agora você vê uma laranjeira bonita. Come as laranjas dela, uma bergamoteira, uma parreira. Nunca vi um elogio para as raízes. Você já elogiou a raiz? Eu acho que não, né? Pois é. Uma das principais coisas da tua vida com Deus é aquilo que os outros não enxergam. O teu relacionamento íntimo. A tua fé pessoal, ninguém olhando para ti. Esse homem tem fé ou não? Não sei. Se alguém te encontra na rua, não sabe se tu é, só pelo olhar. Mas se começar a conversar contigo, começar a se relacionar contigo, logo vai, opa, esse é um homem de fé, essa é uma mulher de fé. Essa pessoa tem raízes em Deus, mas sem se relacionar, não sabe. Pois as raízes são invisíveis, podemos assim dizer. Mas a outra linguagem, vocês viram? Que no Senhor, além de nós estarmos enraizados, é para estarmos edificados. E um edifício se constrói sobre o alicerce, que também não se vê, mas sobre a terra, para cima. Então, a tua vida com Deus tem algo, vamos dizer assim, secreto, entre você e Deus. Mas tem algo público, que todo mundo vai enxergar. Você passa num edifício novo, bonito, desses todo envidraçado, que edifício lindo, um prédio novo, um shopping novo, uma coisa, que coisa linda, linda é porque aquilo que se vê, mas o que está sustentando todo aquele prédio é algo que não se vê. Então a nossa fé, quando você anda com o Senhor, tem duas coisas principais, algo que não se enxerga, mas algo que será visível também. É realmente como uma árvore, tem algo que não se enxerga e tem algo visível, tem os frutos dela. E aí o apóstolo está dizendo, sejam enraizados, sejam edificados. E tem uma terceira coisinha que o apóstolo fala para vocês, nesse nosso desenvolvimento espiritual. A terceira é para nós sermos confirmados na nossa fé. Enraizados, edificados, confirmados seria esse edifício ou essa árvore vai ser testada. E ao final vai ganhar o carimbo aprovado. Quando você passa por tudo isso, andando com o Senhor, como é que é o pessoal aí que dá o carimbo num edifício, tá? Aprovada a obra, é o habites. Crentes com habites na testa, mas viu? Habites no coração. É isso, a obra está aprovada. Essa é a ideia que está aqui. Crentes enraizados. Crentes que têm coisas que ninguém enxerga, você e Deus, coisas que são do teu secreto, do teu particular com Deus. Mas de lá você busca alimento. Coisas que serão visíveis, que todo mundo enxerga. Esse é o teu testemunho. E depois, o próprio Deus, o teu andar na fé, todo mundo vai dizer, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai uma moça de Deus, ali vai um moço de Deus, assim eu quero ser também. É isso que o apóstolo diz, anda, anda, anda com o Senhor. Eu tenho a alegria de dizer seguidamente, né, irmãos, que eu estou andando com Deus 30 anos. E acho que vou andar mais uns 50 e poucos. Ou vou longe. Amém, irmão, dá uns amém aí para me ajudar, né? Andar com o Senhor. Aí, os apóstolos andaram com o Senhor. E um dia um pessoal lá, que eram as autoridades judaicas, deram uma pressão em Pedro e João. E queriam fazer eles abandonarem a fé. E eles disseram, nós não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. E aqueles homens, diz a Escritura, eram homens sem cultura e sem letras. E os opositores, diz ali na Bíblia, reconheceram que esses homens andavam com Jesus. É isso, irmãos, até os nossos inimigos podem falar mal de nós, podem desprezar nossa fé, mas à medida que eles vão vendo o edifício que Deus está construindo na tua vida, eles vão ter que um dia dizer, não consegui desviar essa pessoa. Gerei tempestade contra ela, gerei intriga, gerei fofoca, gerei coisas malignas, maledicência, tudo isso. Mas ele se mantém crente. Eu atendi um irmão aconselhando. E o irmão me disse, pastor, essa semana chegou um homem diante de mim e me afrontou, me xingou, tinha até mais gente ouvindo. Um irmão daqui do nosso meio. Um homem que não sabia o que dizia, falou assim, mentiras, calúnias. E eu fiquei quieto. Um homem até com um tom agressivo. E esse irmão disse, eu fiquei quieto. E eu lhe disse, fizeste muito bem. Fizeste muito bem. Nós não vamos provocar as pessoas. Nós não vamos incitar. Quem já está bravo, isso pode dar coisa ruim. Baixa a cabeça, o Senhor Jesus, quando provocado e humilhado, a Bíblia diz que como um cordeiro, ele não abriu a boca. E nós vamos vencer, irmãos, esse tipo de coisa, nós vamos vencer, sendo parecidos com o Senhor. Assim, crentes que têm raiz, no Senhor, podemos ver espiritualmente, temos o sangue de Jesus, se fosse falar humanamente, nas nossas veias. Tem que correr a vida de Jesus na minha vida. No meu jeito de pensar. Eu tenho que pensar como o Senhor, senão eu ainda não sou um cristão, ou um cristão muito imaturo, com poucas raízes. E aí o perigo, sabe qual é? Qualquer tempestade nos derruba. Qualquer uma pessoa levanta algo contra ti, tu já ainda fica apavorado, já revida à mesma altura. Não, não, não, irmãos. O povo de Deus vai pedir conselho para Deus, como agir em cada caso. Não vamos agir no impulso, não. O nosso Senhor, um homem que tinha posicionamento bem claro, tem horas que ele não abriu a boca, tem horas que ele virou as mesas dos cambistas lá, estavam vendendo religião, isso é antigo e é moderno ao mesmo tempo. Pessoal vendendo lá a religião, Jesus se incomodou com aquela coisa. Nós temos que pedir sabedoria para o Senhor o que fazer em cada situação. Mas enraizado no Senhor. Eu tenho pedido a Deus, tanto por mim quanto por vocês, por essa igreja, para nós sermos crentes que têm raiz. O Salmo 1 diz lá que o justo, ele é como o salgueiro. Aquele aí no nosso interior é o salso, né? O salso chorão. O justo é como o salgueiro plantado à beira do riacho. Quando vem a seca, ele não murcha, porque suas raízes se estendem até o riacho. E mesmo no tempo da seca, ele permanece verde. Irmãos, os justos têm raízes. Os homens de Deus, as mulheres de Deus, têm cada vez um coração mais parecido com o do Senhor. Isso, você pede, Deus, me dá um coração parecido com o do teu filho. Deus vai te dar, mas ao mesmo tempo vai permitir que o teu coração seja provado, para ver se você está crescendo. Porque tudo que fala aqui, raiz é algo que cresce, edifício é algo que cresce. Então, quer dizer, a sua fé, ela não fica no mesmo tamanho sempre. O teu relacionamento com Deus não fica estacionado. Ah, pastor, faz tempo que eu não estou assim orando, eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou congregando devidamente. Então eu devo te dizer, tua fé diminuiu. Um dia eu preguei sobre fé grande e fé pequena. No final, o pastor daquela igreja que tinha me convidado, ele me disse, pá, obrigado porque tu falou esse assunto hoje. Eu sempre pensei que tinha fé pequena e fé grande, mas eu não tinha coragem de falar isso. Ainda bem que tu falaste. Tem sim. Árvores. Tem árvores com raiz pequena. Outras superficiais e tem outras profundas. Edifícios. Tem edifícios pequenos e edifícios grandes. E eu quero te dizer uma coisa. Deus quer que você seja um edifício grande para a glória dEle. Não fique estacionado, não fique parado, não. Crescer, podemos até usar sem temor, evoluir. Evolua. Tudo nesse mundo evolui. Nós é que não vamos ficar parados, não. Na nossa fé, ande, ande. Então, se andar é movimento, e aqui somos chamados em parte, dá para dizer, de árvores. Então, nós somos árvores que andam. Somos edifícios ambulantes. Edifícios que andam. Sabe por quê que nós somos árvores que andam? Porque o mundo precisa colher frutos na nossa vida. Não é só ver. Precisa comer o que nós estamos expondo para eles. Precisa experimentar o que nós estamos. Sabe por que nós somos edifícios, irmãos? Porque esse mundo precisa de abrigo. E só nós crentes, representando o Senhor, vamos ser um abrigo para essas pessoas. Pessoas desesperadas, pessoas arruinadas na vida. Pessoas falidas em tudo. E você pode dizer, te abriga aqui. Te abriga na minha perspectiva, na minha visão de fé, te abriga, isso dá certo, vem para o meu lado, coma do fruto que eu comi, não coma do fruto que Eva comeu, que Adão comeu, não, aquele fruto foi da desobediência, mas eu comi da árvore da vida, eu tive essa experiência e continuo tendo, isso nós temos que dizer para as pessoas, venha, a árvore da vida, ela te dá vida, falando nesse sentido de Jesus, te dá vida. Como recebestes a Cristo? Você recebeu o Senhor há um mês, dois meses, 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás? Amém. Agora com a mesma alegria, com aquele mesmo fogo, até o apóstolo diz, o apóstolo João, ele diz, com aquele primeiro amor, com aquela paixão, continua andando com o Senhor. Continua te enraizando, continua te alimentando, sugando do Senhor, como uma árvore faz. Continua também dando evidência para a tua fé. Dando transparência para a tua fé. Ah, pastor, eu tenho a minha fé, mas ela é só para mim, para o meu consumo próprio. Essa ideia não existe na Bíblia. Essa ideia não existe na Bíblia. Eu tenho a minha fé, mas eu sou muito reservado na minha fé. Se por um lado tem esse lado secreto da fé, que é a raiz, por outro lado tem o edifício, que é totalmente visível. E você precisa dar visibilidade para a sua fé. O pessoal da feitiçaria, de tudo que é ocultismo, não dão visibilidade para as coisas deles? E como, né? Propaganda, é isso, é aquilo. Você está lá num consultório médico, sentado lá lendo uma revista, tem mais uma pessoa do teu lado, puxa uma conversa, uma pessoa puxa contigo, ah, o que que dói? Dói isso, dói aquilo. Ah, mas tu está aqui, mas eu tenho um negócio aí, tem um pai tal e a mãe tal aí. Ah. Eles estão dando visibilidade para a fé deles. Cada um. Vivemos num país livre, cada um proclama e divulga a fé que quiser. Nós divulgamos a nossa. Agora, irmãos, você deve fazer isso. Dizer para as pessoas, vem para a minha fé. A minha fé é muito boa. O meu relacionamento com Deus vivo é maravilhoso. Então, você está dando transparência para aquilo que você crê. Você está divulgando isso aí. Quando o apóstolo falou para nós estarmos enraizados, é algo que aconteceu uma vez. O verbo que o apóstolo usa aí é algo que já ocorrido. Tu enraizou. Um dia, depois o crescimento da raiz é outra coisa, mas tu enraizou. Mas quando ele fala em edifício, ele usa um verbo que diz que é uma construção permanente. Por isso que você talvez já viu alguém usando uma camiseta com escrito assim, dizendo, estou em obras. Né? Você já viu alguém usando essa camiseta, uma camiseta com dizeres evangélicos? Ou, estamos em obras. Um casal podia escrever assim, né? Uma camiseta. Quem sabe assim, metade. Os camiseteiros aí, ó. Os que fazem camisetas, botam um pouquinho de uma frase e complementa na outra camisa da esposa. Olha as ideias aí, ó, viu? Eu sou meio marqueteiro. Hein? Estamos em obras, é isso aí. Nós como igreja estamos em obras, todos nós crentes estamos em obras. É isso que o apóstolo diz, a obra de Deus está sendo edificada na minha vida. E eu não quero parar nunca, mas eu só quero ter mais uma coisa. Eu quero ter, como diz aqui nessa palavra, que a minha fé está confirmada. Você viu ali no finalzinho, 7, nele radicados, edificados e confirmados. Por que será confirmado? Vocês que trabalham muito aqui com pedidos, empresas e coisas e tal, faz um pedido para a empresa, de repente alguém lá da empresa te liga e aí, confirma o pedido? Confirma. O pessoal jovem aí manda e-mail e não quer nem saber, manda mensagem, não quer nem saber se chegou, né? Eu ainda sou daquele tempo que a gente manda o e-mail e dá uma ligadinha. E aí, chegou? Quem é que faz isso aqui? Só eu? Ah, tem mais uns aí que fazem, né? Manda mensagem. Olha, tem mensagem, tu manda hoje, chega amanhã de manhã. Já aconteceu isso para vocês? E se é algo urgente, eu não acredito em mensagem, não. Eu só acredito no telefone, é direto. Falei com direto com a pessoa, aí funciona. Senão a gente tem que mandar e-mail e fazer aquela perguntinha. Chegou? Confirma que chegou. Documentos. Se você envia um documento, você confia cegamente, chegou? Eu não. Daqui uns dias eu ligo, chegou o documento aí? Claro, gente. É isso que está aqui na palavra. Deus quer ver a tua fé confirmada. E aí o Senhor liga. E aí? Confirma? Cresceu? Cresceu na fé? É o que está falando ali? Cresci, Senhor. Então, carimbo em ti. Vamos pedir para Deus, você quer crescer? Quer crescer na fé? Agora, é uma pergunta que eu faço por fazer. Porque eu não precisava nem fazê-la. Porque aqui é uma ordem. Andai com o Senhor. É uma ordem. É, desenvolva a tua fé. Seja enraizado. Seja edificado e seja confirmado. A tua fé, para ser confirmada, ela será provada. Muitas vezes, não é uma vez só. Muitas vezes, Deus permite que a nossa fé vá sendo provada. Te fortaleça, permaneça, cresça na fé, firme na fé. Porque só os que têm raízes vão sobreviver a qualquer época. Eu, às vezes, falo de igrejas também. Tem muita oferta no meio de igrejas na atualidade. tem religião também geral para todos os gostos. Mas em termos de igreja, escute o que eu vou te dizer. As igrejas sérias vão sobreviver a todas as tempestades que vêm. Todas. O mercado religioso pode vender de tudo. As igrejas sérias, que ficam nas escrituras sagradas, enraizadas em Jesus, edificadas em Jesus, confirmadas em Jesus, elas vão atravessar todos os séculos. A igreja cristã passou 1.200 anos num passo errado. Ali do ano 300 e pouco até praticamente 1.500. Se chama na história de Era das Trevas. Mas Deus vem levantando. E nessa era das trevas, desses 1.200 anos, sempre teve crentes fiéis. Sempre. Porque a Bíblia diz que Deus não fica sem testemunho aqui no mundo. Ele sempre tem os seus. Podem ser poucos, podem ser raros. Mas Deus tem. E eu quero, e quero que você queira, que nós sejamos esses bons testemunhos para o nosso tempo, para a nossa geração e assim por diante. Mas precisamos de raízes. Como cria raízes? Congregando, irmãos. Firme na palavra de Deus, lendo a Bíblia. Buscando Deus particularmente, obedecendo. Você cria raízes que não tem diabo que te arranca. Não tem diabo que te arranca, não tem demônio que te arranca. Eu acho a coisa mais linda quando os demônios saem gritando. Vocês não acham, irmãos? Ah, quando eles veem um crente que tem fé para expulsá-los. Nós arrancamos aquelas plantinhas do diabo e jogamos fora. Não os demônios, não as pessoas. As pessoas nós amamos e ajudamos. Mas por isso nós temos que ser firmes quando o diabo diz, eu vou te matar. Ah, se tu não tem raiz, aquele vou te matar faz tu correr. Não vai matar coisa nenhuma. Eu estou coberto pelo sangue do Cordeiro. Amém, irmão? Crentes enraizados sabem lutar. Crentes enraizados não tem medo. Vem crise, às vezes vem crise financeira, vem isso, vem aquilo. Amém, vamos atravessar. Crentes enraizados também passam por tempestades. Mas eles ficam de pé. Isso que eu estou trazendo, essa palavra do apóstolo, que essa igreja passava uma crise, tinha doutrinas erradas nessa igreja, que estava se infiltrando, e aí o apóstolo usa aqui, por boca do Senhor, então, se enraizem, porque vocês estão atravessando tempestades. Pode ser que alguns de vocês chegaram aqui hoje, pastor, era isso que eu precisava ouvir. Eu também estou numa tempestade, eu estou numa luta aqui no meu interior, ou estou numa luta... algo fora, no trabalho, familiar, enraiza. Vai mais fundo em Deus. Vai mais fundo em Deus. Vai mais alto no teu testemunho. Ah, mas se Deus não me socorrer? Essa hipótese não existe. Você sabia? Essa hipótese não existe. Deus vai te socorrer. A hora sim, essa você não pode determinar. Essa é Ele quem determina, mas Ele vai te socorrer. É coisa linda ver quando Deus chega. E uma coisa que o apóstolo diz aqui, bem nesse finalzinho do verso 7. Olha ali, depois que tu está aprovado, que tu está confirmado, está firmado na fé. Crescendo em quê? Em ações de graça. Crentes estão sempre agradecendo. E aqui, sabe o que o apóstolo disse? Uma palavra mais radical, não é só crescendo, não. Sejam extravagantes no agradecimento. Extravagante. Eu agradeço a luta, amém. Amém não é porque eu gosto de sofrer, porque eu sei da vitória que o Senhor vem me trazer. Ele vem em meu socorro, Ele vem em meu alcance. Pode agradecer. Ah, mas eu ainda não venci, pode agradecer. Mas a luta não acabou, pode agradecer. Eu estou no meio do deserto, pode agradecer. É isso que o apóstolo está dizendo. Pessoas que têm a fé confirmada, elas olham por cima da tempestade. É que nem andar de avião. Você levanta aqui no nosso aeroporto, é uma tempestade só. Furou as nuvens lá em cima, é sol. É isso aí. Não olha, não fica olhando para as nuvens. Olha por cima. Você sabe que lá em cima, sol brilhante. É assim que é a vida com Deus. Pode agradecer. Chegou em luta aqui? Obrigado, Senhor. O Senhor está me treinando. O Senhor está permitindo que ventos venham para me fortalecer mais ainda. Obrigado, Senhor. Não lamenta, não entre em murmuração. Descansa em Deus. Descansa em Deus. Que bom que você veio aqui hoje à noite. Um pouquinho mais de raiz está sendo aprofundada. Leia as Escrituras. Leia as Escrituras. Não pare de ler a Bíblia. Eu comecei a ler um dos livros da Bíblia ontem. Já estou na metade dele. Eu vou lendo. E tem uma fome da Bíblia. Quando você faz isso, Deus vai crescendo a presença dele dentro de ti. Você vai firmando. Quando você está cheio da presença de Deus, as tentações não te chamam a atenção. Mas quando você está muito carnal, qualquer tentação é uma luta tremenda para você. Você sabia? Imagina que alguém tem uma inclinação, uma tentação para roubar coisas. Se você está fragilizado, aquela tentação cresce. Ah, agora eu sou crente, eu era ladrão antes, nunca mais tive esse problema. É uma área a ser vigiada sempre. Graças a Deus que você não teve. Quem bebia, nunca mais, vigia sempre. Jesus disse para vigiar. Cuida. Então, quando você está bem com Deus, se você tinha problema com álcool, tinha problema com vícios, outras drogas, quando você está firme em Deus, aquilo não te atrai. Mas se você está fraco, aquilo te puxa. Aquilo te puxa. Porque há uma fraqueza interior. Entenderam, irmãos? Enraizado, enraizado. Raiz, raiz, raiz. Algo que os outros não enxergam, mas você enxerga e Deus enxerga. E cresça para cima. Por isso eu disse, cresçamos para baixo e para cima. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia, Senhor. Eu não vou te propor agora para você pedir para ser curado. Não vou te propor para ter um livramento financeiro. Não. Eu vou te propor uma coisa maior. Para você crescer na sua fé. Você faz só esse pedido, porque se você cresce na sua fé, tudo mais você terá fé para receber. É uma consequência às outras coisas. Fale com Deus. Você e Deus, por um pouco, vamos deixar esse tempo para uma oração. Vamos chamar a oração de raízes, que ninguém nem sabe o que você está orando. Oração que não é aparente, não é nem audível aos outros, mas você e o Senhor sabem pelo que estão pedindo. Um dia o apóstolo Paulo disse que nós, crentes em Jesus, estamos sendo edificados para a habitação de Deus, para a habitação do Espírito de Deus. Que edifício lindo Deus está levantando, e você é esse edifício. Que árvore linda, frondosa, que muitos poderão se abrigar debaixo. Se essa árvore tem raízes. E o apóstolo diz: você é a árvore. Ele usa essas figuras. Figuras tão simples. E ao mesmo tempo tão significantes para falar da tua fé, do teu andar com o Senhor. Tenha alegria de te enraizar. de te aprofundar na palavra, de te aprofundar em Deus. Da mesma maneira com que tivesse alegria na conversão, tem alegria de dar visibilidade à tua fé, publicidade aquilo que Deus colocou no teu coração. Tem essa mesma alegria. Tem alegria de ver a tua fé confirmada, aprovada. Que alegria quando o teu testemunho, quando a tua forma de vida é aceita por Deus e reconhecida pelas pessoas que te cercam. Isso é ter a fé confirmada. A partir disso, pode ser extravagante nas ações de graças. Ser fiel até a morte, disse o Senhor, e dar-te-ei a coroa da vida. Mas quem vai conseguir crer até o fim? Só os que têm raízes, somente esses. O apóstolo Paulo um dia disse a Timóteo: combati o bom combate, guerreei a guerra, falando da fé, cheguei ao final, completei a carreira. Quem completa a carreira, irmãos? Só quem tem raiz. Multidões de ex-cristãos estão caídos à margem, por aí, que não tiveram raiz e nem tiveram coragem de deixar Deus levantar um edifício. Eles queriam esconder o edifício. Não dá para esconder o edifício, não dá para esconder a obra que Deus está fazendo em ti. Torne-a pública. Todo mundo precisa saber que você é um convertido a Jesus e está andando com Ele. Senhor Jesus, dá para todos nós essa fé que possa ter o selo do Senhor, um carimbo do Senhor aprovado. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a sermos crentes fiéis. Alguns de nós estão aprendendo, dando os primeiros passos há poucos dias, poucos meses, mas já estão enraizando. Obrigado, Senhor. Outros de nós andam contigo há anos, e que tenhamos raízes bem profundas. Fortalece essa igreja para ser um testemunho na cidade, no mundo inteiro, Deus. No mundo inteiro, Deus. Porque o Senhor diz aqui na palavra que a fé foi semeada no mundo inteiro, lá na igreja de Tessalonicenses. Todo mundo ouvia falar da fé deles. De uns crentes da cidade de Bereia, se ouvia falar muito da fé deles. Queremos nos associar, Senhor, para a glória do Teu nome. Fortalece-nos. E que nós mesmos demos os passos certos para o crescimento na fé, para o desenvolvimento. Continua a trabalhar em nós, estamos em obra, Senhor. E o arquiteto é o Senhor mesmo. O engenheiro é o Senhor. O construtor é o Senhor. Afinal, tudo é o Senhor. Continua a trabalhar. Você pode pedir isso para Deus? Continua a trabalhar em mim, Senhor. Pode pedir isso para Deus? Continua, Senhor. Não para de trabalhar em mim, Senhor. Apesar de mim, não para, Senhor. Aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Que Que coisa linda, o apóstolo disse para quem estava numa crise, uma igreja toda numa crise. Entre o certo e o errado, as pessoas não sabiam mais, estavam confusas. E o Senhor disse: fiquem firmes, se enraizem. Pode ser que alguém está aqui hoje numa crise, diferentes crises, e o Senhor está dizendo: ponha raízes mais fundo. Quem está atravessando uma crise? Aí onde você está, fique mesmo com os olhos fechados. Uma crise de fé, uma crise de medo, uma crise de dúvida, crise familiar, financeira, de doença, tanta crise. Uma crise de não saber o certo e o errado, uma crise de confusão. Talvez você tenha ouvido muitos ensinos, vê tantas coisas e não sabe mais nada. Eu quero te dizer, Jesus é o caminho, Ele é a verdade absoluta, Ele é a vida. Se você está numa crise, pode pedir o socorro para Deus, fazendo um sinal para o Senhor com a sua mão, e eu vou orar daqui onde estou por ti. Se você está passando uma luta, eu estou chamando a luta hoje de crise. Pai, em nome de Jesus, alcança agora com teu poder esses irmãos que estão atravessando um dia difícil ou já alguns dias difíceis. Estende a tua mão, Senhor, e alcança-os, e eles, sem reserva, sem resguardar-se de mais nada, pulem nos teus braços, Senhor, porque o Senhor nos é chamado na Bíblia de Pai. E qual é o Pai que, se o filho pedir pão, o Pai lhe dará uma pedra? Não, não dará. Se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Não. Se o filho pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Não. Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas aos que lhe amam. O Pai amado, o Pai Celestial vai te dar coisas boas. Não duvida mais. Não duvida mais. Para a tua fé também ser confirmada. Ouve a nossa oração, Deus. E socorre. Tudo isso para a tua glória. E queremos encher o teu trono de louvor. Queremos encher o teu trono de gratidão. De ações de graça, Senhor. Até hoje no mundo é comemorado ações de graças. Obrigado, Senhor. Obrigado. Até pela luta, porque o Senhor está trabalhando em nós. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. E amém. Amém.